Ficheiro 27, página 215, capítulo 11, Ocupações úteis. Quem é aquele homenzinho estranho? Perguntei a Jamie com curiosidade. O homem em questão abria caminho lentamente através dos convidados reunidos em grupos no salão principal da casa dos Rohan. Parava por um instante examinando um grupo com olhar crítico. Depois, ou encolhia um ombro ossudo e seguia em frente, ou aproximava-se subitamente de um homem ou de uma mulher, exibia alguma coisa dentro do seu rosto e emitia uma espécie de comando. O que quer que estivesse a fazer, as suas ações pareciam ser motivo de grande risota. Antes que Jamie pudesse responder, o homem, um indivíduo pequeno, encarquilhado, em sarja cinzenta, detetou-nos e o rosto iluminou-se-lhe. Lançou-se sobre Jamie como uma minúscula ave de rapina, abatendo-se de repente sobre um coelho grande e assustado. Cante, ordenou. Hã? Jamie pestanejou para a pequena figura, perplexo. Eu disse cante, respondeu o fulano pacientemente. Acotovelou o peito de Jamie com admiração. Com uma caixa de ressonância como esta, deve ter uma excelente intensidade de voz. Ah, tem sim, disse eu, divertindo-me. É possível ouvi-lo a 3 quarteirões de distância quando está furioso. Jamie lançou-me um olhar hostil. O homenzinho andava ao seu redor, medindo a largura das suas costas e batendo ao de leve nele como um pica-pau, experimentando uma árvore de excelente qualidade. Eu não sei cantar, protestou Jamie. Disparate, disparate, claro que sabe. E deve ter uma voz grave e excelente de barítono, disse o homenzinho com aprovação. Ótimo, é perfeito para o que eu precisava. Veja, vou ajudá-lo um pouco. Tente igualar este tom. Extraindo agilmente um pequeno diapasão do bolso, bateu-o habilmente contra uma pilastra e segurou-o junto ao ouvido esquerdo de Jamie. Jamie revirou os olhos para o céu. Mas encolheu os ombros e, obediente, emitiu uma nota. O homenzinho deu um salto para trás, como se tivesse levado um tiro. Não! Exclamou incrédulo. Receio que sim, disse eu, compreensiva. Ele tem razão, sabe? De facto, não sabe cantar. O homenzinho estreitou os olhos com ar acusador para Jamie. Depois bateu com o diapasão outra vez e segurou-o de forma convidativa. Mais uma vez, disse, tentando persuadir Jamie. Ouça apenas e deixe um som igual sair dos pulmões. Paciente, como sempre, Jamie ouviu com toda a atenção o A do diapasão e arriscou outra vez, produzindo um som espremido entre um Mi bemol e um Ré sustenido. Não é possível, disse o homenzinho desconsolado. Ninguém pode ser tão desafinado, nem de propósito. Eu posso, disse Jamie alegremente, fazendo uma reverência para o homenzinho. Por essa altura, começáramos a atrair uma pequena multidão de espectadores interessados. Louise de Rohan era uma excelente anfitriã e os seus salões atraíam a nata da sociedade parisiense. Sim, ele pode, assegurei ao visitante, ele não tem ouvido musical. Sim, estou a ver, disse o homenzinho, decepcionado. Então começou a analisar-me especulativamente. Eu não, disse, rindo. A senhora, com certeza, que não é desafinada também, certo, madame? Os olhos cintilaram como uma cobra a arrastar-se na direção de um pássaro hipnotizado. E o homenzinho começou a vir na minha direção, o diapasão estremecendo como a língua de uma víbora. Espere lá, disse eu, esticando a mão para o fazer parar. Exatamente quem é você? Este é Herr Johannes Gerstmann, Sassenach. Com ar divertido, Jamie fez uma nova reverência ao indivíduo. O professor de canto do rei. Posso apresentá-lo à minha mulher, Lady Brochtuarach, Herr Gerstmann? Certamente. Jamie conhecia até ao último membro da corte, por mais insignificante que fosse. Johannes Gerstmann, bem, isso explicava o leve sotaque que eu detectara sob a formalidade do francês falado na corte. Alemão ou austríaco? Perguntei-me. Estou a reunir um pequeno coro improvisado, explicou o pequeno professor de música. As vozes têm de ser treinadas, mas devem ser fortes e verdadeiras. Lançou um olhar de desilusão para Jamie, que apenas riu em resposta. Ele tirou o diapasão das mãos de Herr Gerstmann e segurou-o para mim com um ar interrogativo. Ah, está bem, disse eu, e repeti o som do diapasão. O que quer que tenha ouvido pareceu animar Herr Gerstmann, porque guardou o diapasão e fixou-me com interesse. A peruca dele era um tanto grande e tendia a deslizar para a frente quando balançava a cabeça. Foi o que ele fez. Em seguida, puxou a peruca para trás, desinteressadamente, dizendo: Excelente tom, madame. Realmente muito bom mesmo. Estaria familiarizada com Le Papillon? Cantarolou uma passagem da música. Bem, ao menos já a ouvi antes, respondi cautelosamente. Bem, quero dizer, a melodia, não sei a letra. Ah, não há problema, madame. O coro é pura simplicidade, assim. Com o braço preso pela mão do professor de música, vi-me forçosamente conduzida na direção dos acordes de um cravo numa sala distante. Herr Gerstmann cantarolava ao meu ouvido, como um zangão ensandecido. Lancei um olhar impotente por cima do ombro para Jamie, que apenas riu e ergueu a taça de sorbet, numa saudação de despedida, antes de me virar as costas e entabular conversa com o jovem Monsieur Duvernay, filho do Ministro das Finanças. A casa dos Rohan, se fosse possível usar uma palavra simples como casa para descrever tal lugar, estava iluminada com lanternas penduradas por todo o jardim dos fundos e bordas do terraço. Enquanto Herr Gerstmann me rebocava pelos corredores, pude ver criados apressados a entrar e a sair dos salões de jantar, estendendo toalhas de linho e dispondo os talheres de prata para o banquete que seria servido mais tarde. A maior parte dos salões eram cômodos, pequenos, íntimos. Mas a princesa Louise Latour de Rohan era uma personalidade expansiva. Eu conhecera a princesa há uma semana, numa outra festa, e achei-a surpreendente. Rechonchuda e sem graça, possuía um rosto redondo, com um queixo pequeno e esférico, olhos azul claros e sem pestanas, e uma pinta falsa no formato de estrela, que não concorria para cumprir a sua missão na vida. Então, esta era a mulher que seduzira o príncipe Carlos, levando-o a ignorar os ditames de decência, pensei, fazendo uma reverência na fila de recepção. Ainda assim, ela possuía um ar enérgico e cheio de vida, que era muito atraente, além de uma linda boca rosada. Na realidade, a boca era a parte mais animada da princesa. Ah, estou encantada! Exclamara ela, agarrando-me a mão quando lhe fui apresentada. Que maravilha poder conhecê-la! O meu marido e o meu pai fazem elogios infindáveis a Milord Brochtuarach, mas nada disseram da sua encantadora mulher. Estou absolutamente encantada com a sua presença, minha cara senhora. Tenho mesmo que dizer Brochtuarach ou posso dizer apenas Lady Tuarach? Não sei se me conseguiria lembrar do nome todo, mas uma única palavra, sem dúvida, ainda que tenha um som tão estranho. É escocês, não é verdade? Que encantador! Na realidade, Broch Tuarach significa torre voltada para o norte. Mas se ela me quisesse chamar Lady voltada para o norte, por mim tudo bem. De facto, ela logo desistiu de tentar recordar Tuarach e desde então passou a chamar-me apenas Ma chère Claire. A própria Louise estava com o grupo de cantores na sala de música, agitando o corpo roliço de um ao outro, conversando e rindo. Ao ver-me, disparou pela sala tão rápido quanto as suas saias permitiam, o rosto sem graça, radiante de entusiasmo. Ma chère Claire! Exclamou, confiscando-me bruscamente de Herr Gerstmann. Chegou mesmo na hora, venha, tem de conversar com esta tola criança inglesa por mim. A tola criança inglesa era de facto muito jovem, uma garota de não mais do que 15 anos, com os cabelos escuros penteados em cachos brilhantes, as faces tão afogueadas de constrangimento que me fez lembrar uma brilhante papoila. Na realidade, foram as maçãs do rosto que me fizeram lembrar a jovem que eu vira no jardim de Versalhes, pouco antes da perturbadora aparição de Alexander Randall. Madame Fraser também é inglesa, explicou Louise à jovem. Ela logo a fará sentir-se em casa. Ela é tímida, explicou Louise, voltando-se para mim, sem fazer uma pausa para respirar. Converse com ela, convença-a a cantar connosco. Garantiram-me que tem uma bela voz. Pronto, mes enfants, divirtam-se. E com palmadinhas de bênção, partiu para o outro lado da sala, exclamando, adulando, admirando-se com o vestido de uma recém-chegada, parando para afagar uma criança obesa sentada ao cravo, enrolando os anéis dos cabelos do menino nos dedos, enquanto conversava com o Duque de Castellotti. Até dá cansaço só de olhar para ela, não é verdade? Disse eu em inglês, sorrindo para a jovem. Um leve sorriso surgiu nos seus próprios lábios e ela balançou a cabeça rapidamente, mas não falou. Pensei que tudo aquilo devia ser um pouco assustador. As festas de Louise tendiam a fazer a minha própria cabeça girar e a pequena papoila parecia ter acabado de sair da escola. Chamo-me Claire Fraser, disse. Mas Louise não se lembrou de me dizer o seu nome. Parei à espera, mas ela não respondeu. O seu rosto ficou ainda mais vermelho, os lábios pressionados com força e os punhos cerrados ao lado do corpo. Fiquei um pouco assustada pela sua aparência, mas ela por fim conseguiu reunir forças para falar. Respirou fundo e ergueu o queixo, como alguém prestes a subir ao cadafalso. Meu nome é... Começou. E logo compreendi o motivo do seu silêncio e da sua timidez. Ela fechou os olhos, mordendo o lábio com força. Depois, reabriu os olhos e heroicamente fez uma nova tentativa. Mary Hawkins, conseguiu dizer. Eu não sei cantar, acrescentou audaciosamente. Se eu a achara interessante antes, agora estava fascinada. Então, esta era a sobrinha de Silas Hawkins, a filha do baronete, a noiva prometida do Visconde de Marigny. Parecia um peso considerável de expectativa masculina para uma menina tão jovem suportar. Olhei ao meu redor para ver se o Visconde estava presente e fiquei aliviada ao descobrir que não estava. Não se preocupe com isso, disse eu, colocando-me à sua frente para a ocultar das levas de pessoas que agora enchiam a sala de música. Não é preciso falar, se não quiser. Embora talvez devesse tentar cantar, disse com um pensamento repentino. Certa vez conheci um médico especialista no tratamento da gaguez. Ele disse que as pessoas que gaguejam não o fazem quando cantam. Os olhos de Mary Hawkins arregalaram-se de surpresa. Olhei ao meu redor e vi uma alcova próxima, com as cortinas cerradas, escondendo um sofá confortável. Por aqui, disse eu, tomando-a pela mão. Pode ficar sentada aqui, de modo que não terá de conversar com as pessoas. Se quiser cantar, pode sair quando começarmos. Se não, permaneça aqui até a festa acabar. Ela fitou-me por um instante. Depois brindou-me com um repentino e ofuscante sorriso de agradecimento e entrou na alcova. Deambulei de um lado para o outro no exterior, para evitar que algum criado intrometido perturbasse aquele esconderijo, e conversando com os que passavam. Você está linda esta noite, ma chère. Era Madame de Ramage, uma das damas de companhia da rainha, uma mulher mais velha, respeitável. Fora jantar à Rue Tremoulin uma ou duas vezes. Abraçou-me calorosamente. Depois olhou em redor para se certificar de que não éramos observadas. Esperava encontrá-la aqui, querida, disse ela, inclinando-se um pouco mais para perto e baixando a voz. Queria avisá-la para ter cuidado com o Conde Saint-Germain. Virando-me parcialmente na direção do seu olhar, avistei o homem, de rosto delgado, que conheci nas docas de Le Havre, a entrar na sala de música, de braço dado com uma mulher mais jovem, vestida com elegância. Ele não me vira, aparentemente, e eu depressa me voltei outra vez para Madame de Ramage. O que ele quer dizer? Senti que ficava cada vez mais ruborizada, agitada com a chegada do soturno conde. Bem, sim, ouviram-no falando de si, disse Madame de Ramage, ajudando-me gentilmente a sair do meu estado de confusão. Pelo que entendi, houve uma pequena dificuldade em Le Havre. Algo do género, disse eu. Tudo o que fiz foi reconhecer um caso de varíola, mas isso resultou na destruição do seu navio. E ele não ficou nada satisfeito, concluí debilmente. Ah, então foi isso. Madame de Ramage parecia satisfeita. Imaginei que, sabendo da história diretamente na fonte, por assim dizer, dar-lhe-ia uma vantagem na troca de mexericos e informações, que era o comércio da vida local parisiense. Ele tem andado por aí a dizer às pessoas que acredita que você é uma bruxa, disse ela, sorrindo e acenando para uma amiga do outro lado da sala. Que história mirabolante! Ah, ninguém acredita nisso, assegurou-me. Toda a gente sabe que, se há alguém envolvido nessas questões, é o próprio Monsieur Leconte. De verdade? Quis perguntar o que queria ela dizer com isso. Mas, nesse exato instante, R. Garstman alvoroçou-se batendo palmas, como se tocasse um bando de galinhas. Vamos, vamos, madame, disse. Já estamos completos. Vamos começar. Enquanto o coro se reunia apressadamente perto do cravo, olhei para trás, na direção da alcova onde deixara Mary Hawkins. Achei ter visto a cortina mover-se, mas não tinha a certeza. E quando a música começou e as vozes reunidas se elevaram, pensei ter ouvido um soprano alto e claro na direção da alcova. Entretanto, mais uma vez, eu não tinha a certeza. Muito bem, Sassenach, disse Jamie quando voltei a reunir-me a ele, afogueada e ofegante, após a apresentação do coro. Riu para mim e deu umas palmadinhas no meu ombro. Como poderia eu saber? Disse eu, aceitando uma taça de ponche de um criado que passava. Nem as canções sabes distinguir. Bem, de qualquer forma, cantaste bem alto, disse ele, sem se perturbar. Eu pude ouvir cada palavra. Senti o seu corpo retesar-se ligeiramente ao meu lado e virei-me para ver o que ou para quem ele estava a olhar. A mulher que acabara de entrar era miúda, mal atingindo a primeira costela de Jamie, com mãos e pés como os de uma boneca e sobrancelhas finas como um ornamento chinês, acima de olhos negros como azevis. Avançou, com um passo que reproduzia a sua própria leveza, de modo que parecia dançar um pouco acima do chão. Annalise de Marillac, disse eu admirando-a, não é encantadora? Ah, sim. Algo na sua voz fez-me olhar incisivamente para cima. Um tom rosado coloria a ponta das suas orelhas. E eu que pensava que tinhas passado os teus anos em França a lutar e não em conquistas românticas, disse eu com sarcasmo. Para minha surpresa, ele achou graça. Ouvindo a sua gargalhada, a mulher voltou-se para nós. Um sorriso radiante iluminou-lhe o rosto quando viu Jamie despontando acima da multidão. Virou-se como se viesse na nossa direção, mas a sua atenção foi desviada por um cavalheiro de peruca e resplandecente no seu cetim lilás, que lhe colocou a mão atrevidamente no braço delgado. Faceira, ela sacudiu o leque para Jamie num gesto coquete de pesar, antes de devotar a sua atenção ao novo companheiro. O que há de tão engraçado? Perguntei, ao vê-lo ainda com um sorriso de orelha a orelha para as saias de renda, suavemente oscilantes da amiga. Recobrou de forma repentina a consciência da minha presença e sorriu para mim. Nada, Sassenach. Apenas uma observação ao que disseste sobre lutar. Travei o meu primeiro duelo, bem, na verdade o único, por causa de Annalise de Marillac, quando eu tinha 18 anos. O seu tom de voz era ligeiramente sonhador, observando a cabeleira lustrosa e escura afastar-se, sacolejando pela multidão, cercada onde quer que fosse, por aglomerados brancos de perucas e cabelos empoados, com uma outra peruca modernamente tingida de cor-de-rosa para variar. Um duelo? Com quem? Perguntei, olhando em redor com cautela, à procura de algum admirador da boneca chinesa que se pudesse sentir inclinado a dar prosseguimento a uma antiga disputa. Ah, ele não está aqui, disse Jamie, seguindo o meu olhar e interpretando corretamente. Já morreu. Mataste-o? Agitada, falei um pouco mais alto do que pretendia. Quando algumas cabeças se voltaram com curiosidade na nossa direção, Jamie segurou-me pelo cotovelo e fez-me girar uns calcanhares e seguir apressadamente rumo às portas que se abriam para o terraço. Cuidado, Sassenach, fala mais baixo, disse pacificamente. Não, não o matei. Bem que eu queria, acrescentou com sarcasmo. Mas não o fiz. Ele morreu há 2 anos de uma infecção na garganta. Jared contou-me. Conduziu-me por um dos caminhos do jardim, iluminado por criados que seguravam lanternas, parados como postes, a intervalos de 5 metros, do terraço ao chafariz, na outra extremidade do caminho. No meio do grande espelho de água, 4 golfinhos lançavam lençóis de borrifos de água sobre um tritão, com ar enfurecido no centro, brandindo um tridente um tanto ineficaz na sua direção.